episódio em que todo mundo sai de casa, os pais dela vão pra uma festa, algo do tipo, e ela faz uma festa em casa, e pensando que os pais vão descobrir. Só que aconteceu algum problema na festa dos pais dele, dela, que ela, eles voltaram antes de ela dispensar todo mundo. Então eles descobriram e expulsou todo mundo da casa e eles tiveram uma conversa logo após. Aí na conversa, eles falam, eu não sei como eu vou punir você. E daí ela tava toda arrasada, ela se sentiu muito mal com aquilo. E daí eles falaram, eu já sei, eu não vou fazer nada. E daí ela, não, mas eu mereço ser punida. Como assim vocês não vão fazer nada? Vocês têm que me deixar de castigo, me deixar no quarto. Eles falam, não. Para de falar. Não, por favor, me deixe ser punida. Eles falam, para de falar. Tá bom. A mãe, ela vai, abre a bolsa. Toma, $50. Daí ela fala, não, mas eu não mereço. E daí o pai, né, vai e pega a carteira. Toma, $200. E daí a mãe fala, não, calma aí, não é pra tanto. Eles falam, não, leva, $200. E daí ela não quer aceitar o dinheiro, mas ela pega e fala, pega esse dinheiro, porque eu não quero esse dinheiro, porque é um dinheiro de culpa. Não. E daí ela pega o dinheiro e sai. E, nossa, quando eu vi esse episódio, foi algo que me tocou muito, que eu pensei, eu sei que é uma série de humor, sabe, algo meio, uhum, de certa forma parece meio bobo, mas tem uma verdade muito forte naquilo, né? Uhum. Imagina, ela fez algo horrível e os pais não fizeram nada. Nossa. Na verdade, eles fizeram algo bom. Uhum. Imagina o quão injusto é isso. Uhum. E na nossa lógica, muitas coisas podem ser injustas. Uhum. E eu vejo muito isso quando a gente fala do amor de Deus. É verdade. Eu queria ler com vocês uma escritura em 1 Timóteo, capítulo 1. No versículo 15. A gente vai ver como Deus foi extremamente misericordioso com a pessoa. Aqui é Paulo quem escreve essa carta, né? 1 Timóteo 15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Paulo, ele fala aqui, né, que ele se considerava o pior dos pecadores. Paulo, ele via tudo o que ele já havia feito antes de se tornar um cristão, e viu quantas coisas ele tinha feito. Ele tinha matado vários cristãos. Ele entendia como o pecado dele era forte. Mas o que ele entendeu? Ele entendeu que Deus teve misericórdia para com ele. E da mesma forma que Deus teve misericórdia para com Paulo, ele teve para com todos nós. Todos nós aqui recebemos a misericórdia de Deus. E todos nós sabemos a vida de pecado que a gente tinha. Mas Deus agiu de uma forma ilógica. Meio a tudo aquilo de errado que a gente já havia feito, ele permite que hoje a gente tenha um relacionamento com ele. Verdade. Que a gente tenha o reino, o perdão dos nossos pecados. Que a gente tenha muito mais do que a gente merece. Esse é o amor de Deus. É maior do que você fazer algo muito errado e receber $50 ou $200. E como que serviu esse amor de Deus para com Paulo? Aqui ele fala nessa escritura, no versículo 16, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. A misericórdia de Deus inspirou em Paulo ele ser um exemplo. Amém. E é isso que ela deve fazer conosco hoje. Ver quão grandes coisas Deus fez para com a gente, e ser um exemplo por causa disso. Uhum. Ser um exemplo da nossa vida, na vida das pessoas. Por isso é sempre bom, irmão, a gente lembrar dos nossos pecados, lembrar do passado, não como uma forma de parar a gente, frear a gente, mas uma forma de ver como Deus foi misericordioso para com a gente. Amém. E é isso que eu tinha para vocês hoje e para Deus agora.